alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Hoje eu acordei e deu saudade de você, saudade de você, saudade de você. Como é que é daí pra frente, hein? Rapaz, eu acordei hoje com essa música na cabeça, viu? Ai, ai, ai, nem gosto dessa música, pra dizer a verdade, sabia? Nem gosta e fica aqui com a música na cabeça. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Mas menino, oh, menina, já estamos aí começando o nosso programa de hoje. É, o programa Maurício Fala está no ar. E como sempre, né, com muita música bonita, com muita informação, com algumas curiosidades e, acima de tudo, com a sua participação e também a carta destaque, viu? Hoje eu vou trazer aqui João Neto e Frederico, John Nash, Roberto Carlos, Marcos Dione, Maione Duarte, também vamos ter aqui Guilherme Santiago. Rapaz, vai ter muita música bonita. Por isso mesmo, fique ligado comigo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu já quero começar com essa música aqui que é uma doçura. Essa música que é uma gostosura. Eita, delegada, João Neto e Frederico cantam. Então, salve, prende aí esses danados tudo aí, dona delegada, doutora delegada. Roda lá, menino. Fernando Sorocaba, às vezes sempre uma mulher na nossa vida que gosta de uma investigação, viu, meu filho? João Neto, Frederico. A danada parece uma delegada, rapaz. Vai vendo só. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas e de marcação. Assim não dá. Delegada, vem procurar, acha a saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que era do FBI? Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Simbora, moçada! Mas a gente gosta. É verdade, elas investigam, mas a gente ama essas danadas, viu? Ê, mulher! E nós aprendemos ao mesmo. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas, vive de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procura acha, saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brinca não. Chega dessa história de bancar. Vai lá. Eu me rendo.

existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ah, agora fiquei com um negócio aqui. Todas as vezes que eu falo aqui, roda aí, menino. Eu me lembro do meu amigo locutor Laerte Pereira, o Laerte Pereira, né? Ele é lá de Virgem da Lapa, em Minas Gerais. Ele é locutor da Rádio Morada FM. Ele diz que adora, que gosta muito quando eu falo, roda aí, menino. E ele, de vez em quando, faz isso aí no seu programa também. Grande abraço para você, Laerte Pereira, aí em Virgem da Lapa, Minas Gerais, né? Você que é locutor da Rádio Morada FM. Legal. E olha, eu agora vou trazer uma dobradinha. São duas músicas do Roberto Carlos, gente. Primeiro, é o próprio Roberto Carlos que vai cantar. É uma música de 1989, Se Você Pretende Saber Quem Eu Sou. E a outra é com a Elba Ramalho, também a música do Roberto Carlos, Esqueça. Opa, roda a dobradinha então aí, menino. Se você pretende se envolver comigo, venha com cuidado pra não machucar outra vez minha vida. Não promete nada, eu te aceito assim. Fica do meu lado, passado é passado, tá certo pra mim. Se você pretende mexer nas lembranças, matar a saudade do tempo mais lindo que a gente viveu. Mas se você pretende me amar e ir embora, me faz feliz agora. Depois me diz adeus. O que você pretende? Não sei e não importa. Primeiro a gente sonha, depois a gente acorda, e então a gente vê. Volta, nosso amor está terminado. Seu lugar é aqui do meu lado. Fica perto de mim. Volta. Esse caso é de amor, não tem jeito.

chore mais. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Essa carta de destaque de hoje me deixou enrolado, viu? Quero ver como é que eu vou responder aqui para essa minha amiga entender direitinho o que, que é que eu quero dizer para ela. É a mulher à espera de um grande amor de Patos de Minas em Minas Gerais. Então, daqui um pouco, viu, minha querida? Eu trago aí a sua cartinha. Estou aqui ainda matutando, pensando o que, que é que eu posso te dizer aí para que você entenda perfeitamente o que, que é que se passa, né? Bom, eu vou trazer mais uma música? Vou. Agora é o Marcos Dione, meu amigo lá de Redenção, no Pará. Ele não te ama, quem te ama sou eu. Eita, essa aí foi um grande sucesso do Marcos Dione. Então, roda lá, menino. Vamos ouvir o meu amigo Marcos Dione cantando. Ele não te ama, quem te ama sou eu. Ele não te ama, quem te ama sou eu. Amanhã ou depois ele vai te dizer adeus. Amanhã ou depois ele vai te dizer adeus. Não entre nessa cilada, você é amada por mim, meu amor. Não quero viver sofrendo e nem me dizendo que se enganou. Esqueça esse camarada, não está com nada, só quer lhe enganar. Meu amor, esta vida é um jogo, não brinque com fogo pra não se queimar. Meu amor, esta vida é um jogo, não brinque com fogo pra não se queimar. Ele não te ama, amanhã ou depois ele vai te dizer adeus. Amanhã ou depois ele vai te dizer adeus. Você é amada por mim, meu amor. Não quero viver sofrendo e nem me dizendo que se enganou. Esqueça esse camarada, não está com nada, só quer lhe enganar. Meu amor, esta vida é um jogo, não brinca com fogo pra não se queimar. Meu amor, esta vida é um jogo, não brinque com fogo vai te dizer adeus. Amanhã ou depois ele vai te dizer adeus. Amanhã ou depois ele vai te dizer adeus. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Olha, uma frase muito boa essa aqui, que foi postada na minha linha do tempo do Facebook. É a querida Márcia Valéria Reichert. Márcia Valéria Reichert, um grande abraço para você, menina. A melhor religião é aquela que te ajuda a ser uma pessoa melhor. É porque tem tanta gente que vai à igreja rezar e quando sai, sai fazendo tudo errado, não é? Continua sendo uma pessoa ruim, uma pessoa que só vai mesmo para marcar presença na igreja, mas no fundo do coração não tem um pingo de amor pelo próximo. Então, não é a questão da religião em si que faz a pessoa se tornar boa. É a qualquer religião que ajuda a pessoa a ser uma pessoa melhor, aí sim, é o valor principal, é o principal fundamento de qualquer religião, é fazer com que as pessoas se tornem melhores. Um grande mesmo. Legal, viu, Márcia Valéria Reichert? Gostei dessa sua frasezinha aqui, viu? E agora, Maurício Fares, recado nacional. Eita, sucesso danado que foi essa aqui também. Roda lá, menino. Esteja onde estiver, longe de casa e de quem te quer. Esse recado foi feito por você, que afinal se lembrou que existe um alguém. Um alguém que muito te quer. E tem esperança de, quem sabe, um dia ainda te ver. Por favor, senhor locutor, venho te pedir um favor de dar este recado à minha família, pra contar da minha vida e como estou. Diga pra minha mãezinha, nunca se desesperar. O seu filho que vive no mundo toda hora só pensa em voltar. Por todos os lugares que eu ando, nem a fome, o cansaço faz parar minha busca pelo que fará nosso sonho se realizar. Eu sei que ainda vou vencer e nossa vida enfim vai melhorar. Sei que Deus sempre está me ajudando. Um dia pra nossa casa eu vou voltar. Por favor, senhor locutor, não repare nessa carta amarelada. É que onde vivo, só Deus sabe como é. Vai o dia, vem a noite, tudo igual. O que resta é a esperança de um dia voltar ao meu lar, rever meus filhos, minha mulher, meus amigos, minha casa. Esse é meu sonho, o sonho final. Por todos os lugares que eu ando, nem a fome, o cansaço faz parar minha busca pelo ouro tão sonhado, que fará nosso sonho se realizar. Eu sei que ainda vou vencer e nossa vida enfim vai melhorar. Sei que Deus sempre está me ajudando. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. Vocês prestaram atenção que o Brasil parou, não se faz nada, nada mais a não ser falar em Copa do Mundo? É, gente, eu não sei não, viu? Depois que passar essa Copa do Mundo, o que vai ser? Eu fico pensando aquelas pessoas que aumentaram os preços exageradamente, que vão ficar aí no prejuízo porque ninguém é besta de ficar aí pagando as coisas num preço exorbitante, vão ter aí muita coisa sobrando e vão falar, mas por que que eu não fiz as coisas como deveria fazer? Vai ser um arrependimento geral, mas é bom que leve na cara para aprender que da próxima vez não é querer ganhar tudo num dia só, não. Tem que ir progressivamente fazendo as coisas para que possa ter aí um crescimento sadio e saudável e, acima de tudo, com sustentabilidade, né? Maurício Fares já cantou? Já. Então, que tal agora o melô do Gaguinho? É, Maione Duarte, meus amigos aí de Goiânia, Maione Duarte, duplão, viu? O Maione, ele é irmão do Marrone. É isso mesmo, Maione e Duarte. Então, Maione é irmão do Marrone e eles formaram, então ele com o Duarte formaram a dupla aí. É o Maione Duarte e essa música aqui já tá pipocando no Brasil inteiro. Tem, melô do gago, roda. Praça principal da cidade onde eu moro, na calçada do coreto, dei aquele tropeção. Saí catando mamonas e sem freios fui parar entre as pernas da menina, lá no meio fui ficar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Eu fiquei encabulado. mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso que eu que há? Que isso que eu que há? Levantei de estranhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Mas minha gente, tá chegando a hora da nossa carta de destaque. É, daqui um pouquinho eu vou trazer aí a historinha de hoje. Ih, rapaz, é mais uma cartinha legal, viu? É carta da mulher à espera de um grande amor de Patos de Minas, em Minas Gerais. Essa aqui, vou te contar, eu tô enrolado com essa carta aí, mas eu vou me sair bem, se Deus quiser. Guilherme e Santiago vão cantar agora, Chovendo Estrelas. Epa, que legal. Então, depois dessa aí, a carta de destaque, viu? Roda lá, menino, roda. Ter te perdido, tentei aceitar, juro, mas não consigo fingir e dizer que foi melhor assim. É só saudade bater, eu te quero comigo. A vida não tem mais razão nem sentido. Dormir e acordar sem você junto a mim. Só você me faz feliz. Sonhar é loucura ou delírio, eu só sei te amar. Está chovendo estrelas, tempestade de paixão, iluminando o meu coração. Está chovendo estrelas, gotas de amor. Sentimento e saber se ainda existe o amor que é só meu. Se acaso estiver com alguém e dizer o meu nome, volta pros meus braços, amor não se esconde. Só diz que me ama e que não me esqueceu. Só você me faz feliz, você me faz. Sem limites pra sonhar. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Pois muito que bem, conforme eu disse aí a vocês, né? Então, depois dessa música que acabou de rodar aí, do Guilherme Santiago, nós iremos para a carta destaque. Então, tá tudo pronto, preparadinho. Aí, o menino já tá ali com o dedão pronto para enfiar e carcar a vinheta aí da carta destaque. E vocês também já chegaram para perto, aumentou o volume, não é? Aumentou o volume do rádio, do computador. Então, vamos lá, pode soltar a vinhetinha aí, menino, solta lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha só, essa carta aqui é da Mulher à Espera de um Grande Amor de Patos de Minas, em Minas Gerais. Ela diz assim na sua carta: eita, essa aqui vai ser... Maurício, você tá ferrado, viu? Olá, Maurício Fares, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu ouço o teu programa aqui na Capelinha do Chumbo pelo computador. Você conhece a cidade, não conhece? Aqui é a terra do seu xará, o Maurício Rabelo. Olha, menino, eu conheço só de nome. Eu nunca tive a oportunidade de ir pessoalmente. Mas eu espero um dia poder ir aí sim, viu? Maurício, eu conheço muita família do Maurício Rabelo, os pais, os irmãos dele. Sempre foram pessoas muito queridas aqui na região. Agora, eu não sei por que um dia eu ouvi você dizendo que não gostava do Maurício Rabelo. Por que, afinal, vocês foram companheiros de trabalho na Rádio Nacional da Amazônia? E eu sempre ouvia um falando muito bem do outro. Será que houve algum desentendimento entre vocês para chegar a esse ponto de você dizer que não gosta dele? Olha, desculpe eu estar te falando isso, Maurício, mas é que te ouvindo, não dá para imaginar que você seja uma pessoa capaz de guardar mágoa de alguém, muito menos de um companheiro de trabalho. Você sempre demonstra ser uma pessoa tão alegre, compreensiva e muito brincalhão. Não dá mesmo para imaginar que exista esse tipo de sentimento dentro de você. Bom, daqui um pouco eu te respondo com relação a isso aí, tá, minha querida? Deixa eu continuar com a sua carta. Olha, Maurício, eu desde os meus 16 anos namorei com um rapaz pelo qual eu fiquei perdidamente apaixonada a ponto de me entregar a ele. Só que ele, parece, nunca gostou de mim de verdade e apenas queria se aproveitar de mim, pois depois do acontecido, depois dele ter transado comigo, ainda nos encontramos mais uma vez, e daí ele foi embora para Belo Horizonte e depois para Brasília, onde eu sei que vive até hoje com a família que ele constituiu. Desde então eu fiquei desiludida com os homens, Maurício, pois não dá para confiar em nenhum. Todos são farinha do mesmo saco. Epa, menina, pera lá, não é bem assim não, viu? Tem homens e homens, entendeu? É, tem homem que realmente não vale um palito de fósforo queimado, mas também tem muito homem bom, menino. Não fica desiludido assim, não. Mas deixa eu continuar, né? Deixa eu continuar com a cartinha dela. Olha, Maurício, hoje eu sou uma mulher quarentona, nunca me casei, mas ficou uma pontinha de amargura dentro de mim, pois eu gostaria de ainda viver um grande amor. Ah, sim, Maurício, eu gostaria de ouvir uma música, mas não sei quem canta e nem o nome da música. Ixi, aí é complicada. E ela é internacional. e é uma mulher que canta. Ah, agora complicou mais ainda. Mas Maurício, no começo da música, parece ser a voz de um homem dando a previsão do tempo no mundo. Era só isso que eu gostaria de te dizer, Maurício. Agradece a sua amiga da Capelinha do Chumbo. Meu Deus, que música será essa, hein? Que música será... Lembrei. É Patrick. Patrick... Como é que é o nome da música, gente? Deixa eu ver aqui. É Patrick Amore Mio. E quem canta é Isabel Paton. Ponto, lembrei. É isso aí, porque tem um cara aqui no começo que faz aí uma previsão do tempo, não é isso? Pois é, então lembrei. Tá bom, eu vou rodar ela pra você sim, daqui um pouco, viu? Agora, menina, eu vou te falar aqui com relação, né? Com relação aqui ao Maurício Rabelo, aquilo que você estava perguntando. Olha, eu fiquei assim um pouco desgostoso com o Maurício Rabelo. Não vou dizer que eu fiquei com raiva dele, não, porque na verdade eu gosto muito dele. Gosto sim. Ele é um companheiro, um amigo que durante muito tempo a gente teve a oportunidade de trabalhar, nós convivemos aí. Existia muito respeito entre nós, a gente viajou junto, né? Ele teve uns maus momentos na vida dele, mas depois ele conseguiu. Teve uma época que ele quebrou os dois braços ao mesmo tempo, ele andava sem poder fazer nada. Então, você vê que o camarada passou por várias dificuldades na vida, mas ele acabou vencendo. Agora, a única coisa que eu fui contra, que eu sou contra o Maurício Rabelo, é que ele se candidatou a deputado pelo estado do Tocantins, foi eleito, mas infelizmente ficou ofuscado pelo poder e pelo brilho daquilo que ele poderia realizar como deputado federal. Ao invés de lembrar dos seus tempos de roça, da sua família aí na Capelinha do Chumbo, uma família humilde, lutadora, né? Ele se deixou levar por uma assessoria errada. Ele foi mal assessorado e fez muitas coisas erradas, fez muita bobagem, praticou muitas coisas que não deveria ter praticado. Então isso é que fez com que eu desgostasse um pouco dele. Ele perdeu a sua identidade a partir do instante que ele se tornou político. Era isso, mas não tem um pingo de raiva, absolutamente não tem um pingo de raiva do Maurício Rabelo. Entenda dessa forma, querida. O que eu não gostei foi exatamente dele ter mudado a sua natureza, a sua personalidade, de um homem simples, humilde, um homem honesto e honrado, ter que passar, por ter sido tão mal assessorado, passou por isso, até o caso de desonesto, disse que teve um enriquecimento ilícito. Tudo isso aí foi jogado à tona. Então, faltou exatamente o preparo psicológico e a maturidade para ele enfrentar uma situação daquela. Uma pessoa que saiu de lá de baixo, de repente se torna deputado federal, não é fácil mesmo. E aí, se não tem um preparo psicológico, não tem pessoas preparadas para estar do seu lado, para evitar que ele cometa bobagens, ele acaba fazendo o que fez. Cometeu muitas e muitas bobagens. Entendeu agora o que eu queria te dizer? Não tenho raiva nenhuma do Maurício Rabelo. É meu amigo, gosto dele. Tenho só esse tipo de restrição ao que aconteceu com ele. Pronto, só isso. Não vou, eu acho que ficou bem claro, não é? Ficou bem claro aí o que eu tinha para te dizer. Agora vamos falar de você, não é? Olha, menina, eu acho que nunca é tarde para a gente ser feliz, não. Infelizmente, um fato acontecido nos seus tempos de mocinha fez com que você ficasse descrente dos homens e assim deixou o tempo passar sem dar chance a alguém de entrar no teu coração e de te fazer feliz, não é? Agora, depois de tantos e tantos anos, parece que felizmente a raiva acabou e você está pronta para aceitar o amor, um amor de um homem novamente, né? Como eu te disse, nunca é tarde para ser feliz. Agora que você está novamente desarmado dos rancores, das mágoas do passado, vai notar que existem pessoas boas de valor e sentimento e que, independente da idade, são pessoas prontas para amar e ser amadas. Você vai ver como logo vai aparecer esse amor pelo qual você sonha, né? Deixa assim tudo essas mágoas do passado para lá. Esqueça dessas coisas. Pensa que você tem ainda muito tempo pela frente para ser feliz. Que você tem aí a oportunidade de encontrar uma pessoa que vai te fazer feliz. Ela é o que eu gostaria que você entendesse, menina, tá? Então, olha, preste atenção. A felicidade existe. A felicidade está aqui, do nosso lado, né? Basta a gente, então, saber interpretar o momento certo da gente abrir a porta para que ela possa entrar e a gente então encontrar aquilo que tanto procurava, que é ser feliz, tá bom? E olha aí, eu vou trazer então a música. Eu falei que quem cantava essa música aí era Isabel Paton, mas na verdade não era essa cantora espanhola, não, era uma outra. Agora só que eu não me lembro qual é a outra, mas eu encontrei com essa Isabel Paton, viu? É Patrick Amore Mio. Vai rodar pra você aí, tá bom? Então, roda lá, menino! Barcelona, 13 graus, lluvia. Bruxelas, 7 graus, cielo nublado. Paris, 8 graus, viento e lluvia. Patrick, Madrid, amor mío, 7 graus. Te escribo esta carta, sentada en la soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti. La radio dice que el tiempo es malo en todas partes y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos. Pero Patrick, mi amor, el verano pasó. La radio dice que llueve en Ibiza, donde vivimos nuestro amor. Mientras la lluvia golpea contra la ventana, recuerdo el sol, el mar y cómo bailábamos muy juntos en las noches de verano. Estoy temblando. ¿Será el frío o es tu recuerdo? Patrick, amor mío, te amo, te amo. Yeah. gente, agora acabou o que era doce, acabou-se o que era doce. Eu vou me embora, mas fica aqui um abraço bem apertado, meus agradecimentos a cada um de vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, tá bom? E a gente se encontra na segunda-feira. Esse programa vai ficar na sexta e no sábado também, aí à disposição no site da Rádio Estúdio Brasil, viu? Se você quiser ouvir novamente, você pode entrar no site da Rádio Estúdio Brasil, que você vai ouvir esse programa de hoje. Então, até a segunda-feira com o novo programa Maurício Fares. Tchau, tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!